1941. Livrou a pista 1-0. Bem-vindo, prossiga Alfa Quilo Pátio 3 e reporte para o ingresso principal. Ok, Alfa Quilo Pátio 3 e reportaremos para o ingresso na principal, 1941. Quer falar frequência livre, olhe para 03. Gente, grato. 03. É com o Vitor, tomando aqui. Ok, é só o circuito de tráfego ou é Manati depois o circuito de tráfego? Só o circuito. Ok, circuito de tráfego em coordenação com a torre devido ao horário. Vai ficar sujeito ao tráfego, marca com o Vitor. Circuito de tráfego no site autorizado, sendo padrão. Frequência da torre 1186. O Webjet 5728, decolado de Salvador 05, 1098 é o controle. Bom voo, grato aí também. Até mais. Para ingresso no pátio principal, gol 941. Agilizando até o 07, gol 941. Ok, para o 07, gol 941. 330, saída para o Caracaju. O Caracaju, pode apurar o Aracaju? É, corre, o Vitor, pátio 4, aqui, né? Sente, aguarde, Tan 3566, sem identificação, desça para o nível de voo 050, autorizado para o ETAP. 050, voando o ETAP, Tan 3566. Tira das descrições de velocidade, senhor. Afirmativo. Obrigado. Tá, 4861, livrou para o pátio 3. Autorizado, pátio 3, aberto. Pátio 3, meu. 10, vento 100 graus com 159 do TREP. Livre decolagem, tá 1035267. O 3193, tá autorizado via Juliette Alfa, tem um ponto de espera 10, no ponto de espera 2186, ajusta 10, 1-1. Esse é o táxi com 10-1, Juliette Alfa, tem um ponto de espera 10, 1186, tá 3193. TP 5267, decolado de Salvador 08, 198 controle, bom voo. 198 controle, o TRIP 5267, um bom trabalho. Olha como é que estamos ali, mantém a cabeceira no 7. Mantenha no vídeo 400, saída da EL. Na saída da EL, salve, mantenho 400 5267. Haveria possibilidade de atuar direto o bridge da presente? Aguarde coordenação, 5267. Aguardo, 5267. Chamou? Afirmativo, é com Mike Tango. Tem livre decolagem, pista no 7, o vento 100 graus com 1 no 3 nós. Chamou? Em Natal, qual nível? 3-3, está no ponto de esperador no 0, pronto. Afirmativo, tem 3193 inicialmente ali mantém, capseira no 0. Ali mantém, não, no 0, tá, 3193. Salvador Web 6721. Objeto 5728, Centro Recife informa, nível de voo final 310, voo na Proto Romeo Fox 08. 310, Romeo Fox 08. Objeto 5728, copiou como nível final, nível de voo 310. Afirma, 310, Romeo 08. 098, obrigado. Boa tarde, Papa Tango, como é que tango? Papa Tango, como é que tango, prossiga. A decolou ingressando no corredor Axé. Papa Tango, como é que tango, mantenha 5 condições visuais no meu pé, corredor Axé. Mantenha o meu pé, como é que tango? Pushback, acionamento, gol no 754, posição 3. Autorizado, Semtax. Fala! Tá 3193. 3193, livre decolagem 10. Ação Quebec. Bom, 328, acima da identificação, chega da mar e desce nível de voo 070. Identificou, desce pro 070 na mar e o 328. Web 6721, no cópia. 3, decolado Salvador, 12, 109,8, ao controle, bom voo. Muito obrigado, bom trabalho. Zero curva esquerda, subida Momo, transição GBIP, 5452, transponder, controle Fere 1,9,8. Afirmativo, 310 para Fortaleza, PM550, Mossoró, PM53, Fortaleza, 5452. 119.8, sai no perfil da Momo GBIT, o Web 6721. Portão 4.5.4 para posicionar. Vamos lá, pronto. Fox Oscar, consiga Mike, que reporta na Quebec com a torre 686 para o cruzamento. Objeto 5728, chame César Recife 12545, altar 2685. Objeto 5728, controle. 5728, prossiga. Objeto 5728, chame Centro Recife 12545, altar 2685. 2545, 2585, 718. Salvador, boa tarde, voo 924, formação Quebec. Voo 924, aciona a identificação, chega na Mari, desce a nível de voo 080. Acessão, 080 na Mari. A ET, ao estacionar a frequência livre. Livre da NET, Mike, obrigado, boa tarde. Boa tarde, até a próxima. Controle, Gol 697, formação Quebec. Gol 697, acendo identificação, chega da Bonf, desce para nível de voo 090. 090 na Bonf, 697. A 3566, poderia prosseguir via? A 3566, via Mari, desce para 2000 pés, ajuste na 091. 2011, via Mari, 3566. Como escuta? 754, ponto espera no zero para. Bono 754, muito boa tarde, a linda cola, pista no zero, o vento 100 graus com 149. 514, a linda cola no 754, obrigado. 251, alterna 133-25-5267. Bono 328, desce para nível de voo 060. 060, 398. Bono 924, desce para nível de voo 070. 070, 924. Bono 697, desce para nível de voo 080. 080, 697. Salvador, como é que pode? É, como é que estamos prosseguindo? Eu autorizo a manter a coroa da 265 para. Confirma para o controle, é, como é que estão? Poderia manter a magnética da presença 265. Afirmativo, manter o nome do pai? Não, 2500. Inicialmente mantenha o nome do pai, é, como é que estão? Mantendo o meu pai, já está aqui. Estacionamento. Ok, o web 621 no portão 4 autorizado, adicionar e táxi. Gente, para táxi, né? O William November, November Alpha, é, é o solo, confirme o setor que vai afastar. Tio, estou ciente, o vento vem com 3 agora. Obrigado. 1 hora, 4 milhas, o Alpha 34, mantendo 1 no meu pé, 1 no noroeste. Ciente, está 3566. Decolando a 17, coordenação com a torre para o cruzamento do campo, corredor forte. Direcionando 0171 e o controle opera em 119, decimal 8. Pés, ajuste na 091, reduza para 2209. 4000 quando 091, reduzindo para 2209, 322. Ou na 924, desce para nível de voo 050. 050, 924. Alfa copiou o solo? Voo 754, decolada ao som no 7198, o controle, bom voo. 198, obrigado, boa tarde. Deixei minha torre agora, 186, para o acionamento, táxi decolagem, ajuste em 1011, bom voo. Como é que está o prossiga? Confirmando. Controle ciente, abaixo para a subida. Salvador, boa tarde, no 754 da Gol, decola Pucas e passa na sua escuta. Gol na 754, contato radar na decolagem, sub mantém a nível de voo 390, sai da Pucas, transição de Zipa. 390 na Pucas e para no 754. Controle de Salvador, Oxenê 63, 1 no 5. Oxenê 63, 1 no 5, acima de identificação, chegada bom, se desce a nível de voo 090. Identificou ponto para o 090, 63. Só informando o médico Vitor, vai ficar sujeito ao tráfego, ok? Gol Drone 600, vai passar ETAP, tá autorizado até 2.000 pés? Drone 600, após ETAP 2.000 pés, ajuste na 011. 2.000, 101 após ETAP, vou 1.600. Eco Mike Tango, autorizado a exceção 2.500 pés, ajuste na 011. Ajuste 1.09, F6721. Salo Azul 4089, na posição 8, pronto para posicionamento. Autorizado, Azul, chama o táxi. Autorizado, posicionamento 4089, chama para o táxi. Autorizado, ILS X-Ray, tá 3566. Tá 3566, completo de aproximação, chame torre 118, decimal 6. 286, boa tarde. Bona 600, autorizado ILS X-Ray, pistão na 0, reposta estabilizada. Autorizado ILS X-Ray, cabeceira no 0, reposta estabilizada. Bona 924, reduza para 200 nós. 229, 924. Bona 328, via mar e desça para 3.000 pés, ajuste na 011. Autorizado a linha decolar, pista no 0, vento 100 graus, quando quadro nós. A linha e decola, pista no 0, EB, 721. Para ingresso ao 7, mais restrição. Afirmativo, Mike Gouveta, linha e mantém, cabeceira no 7, a linha e mantém. A linha e mantém, cabeceira no 7, mais restrição. 2 Salvador, 3566, uma milha para externo, baixar e travar. Afirmativo, 3566, conto na aproximação, aguarda pista livre, o altímetro 1011. Informa o banco da objeto, manda posição para iniciar decolagem no zero, para cheque o vento 100 graus, como 5 nós. 3566, já embaixo travado? Baixo travado, guardando a autorização de pouso. Afirmativo. 4.000 pés, ajuste na 09. Bono 924, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para 020, limite ao custo do localizador. Esquerda 20, limite ao lote. Vale, Salvador, Papatango Juliette, Bravo Delta. Papatango Juliette, Bravo Delta, contato radar 70 milhas Nordeste, Salvador. Buena por hoje, bom, para iniciar a chegada, bom, reposta para a descida. Paciente, extensão de 207, com cancelamento mais próximo, haveria possibilidade de mantermos a proa do VR? Juliette Bravo Delta, autorizado proa do VR, repasse para a modificação. Paciente, Juliette Bravo Delta. Sim, agora sim, o plano já está conosco, está pronto cópia? Vamos lá então, é Natal, 210, Wolf 670 via, decolando 110, com curva pela esquerda, no perfil da Puca, Puca Jamo, com transição Caju, 5502, transponder, controle PL 119, decimal 8. O Papa Romeu, Pinheiro Liberal, no pátio 4, pronto para ataque. Repórter no ponto de espera, ainda November Alpha. Repórter na posição, transfera, Pinheiro Liberal. Tan 3566, corrigindo, vento 090 graus, cono 619, livre pouso, pistão no zero. Livre pouso, pistão no zero, Tan 3566. Salvador Natal. Então, a gente considera inicialmente a aerovia, é que eu tenho aqui, mas pode ser, vou ganhar com controle, para o senhor voar Puca Jama, Pô Jama, voar direto Natal, pode ser? 170-322. Gol no 600, interceptou o curso localizador, cabeceira 100. Gol no 600, chame torre 118, decimal 6. 118, decimal 6, boa tarde. Bona 328, autorizado ILS X-Ray, pistão a zero, reposta estabilizada. Reposta estabilizada no ILS X-Ray, dá um no zero, 322. Dali, boa tarde, Web 6721, está cruzando 2.500 pés, a bomba. Objeto 6721, contato radar decolagem, submantém nível de voo 310, saída bomba. 310 Momo Web, 6721. Colagem, o Mike Vitor aguarda. Então, 100 com 14, o Mike Vitor livre decolagem. Após a decolagem, mantém a proa. Tá 3566 no solo de Salvador, aos 24, direita no 21, decimal 9. Direita 219, 3566. Gol no 600, boa tarde, altímetro 1011, já embaixo travado. Passando o marcador externo, baixando travado, gol no 600. Afirmativo, aguarda a pista livre e o eixo da 10 livre. Informa helicóptero, Charlie 35 decolando a pista auxiliar com rumo sul. Não vai interferir na sua aproximação, gol no 600, aguardando apenas a pista livre. Afirmativo, gol no 600, agora 4 milhas na cabeceira 10. 754, chama Centro Recife, 12545, antena 2085. Tá. 3566, Alfa, Kilo, Pátio 3, reporta para ingressar no pátio principal. Alfa, Kilo, posição 3, reportando o pátio. De voo 050. 050. E realizar espera sobre o vertical do farol Tapuã, aguardando o sequenciamento para 10. O Mike Ruito. Minha direita, Tapuã, aguardando o sequenciamento, mantendo meu pé. Direito para 50. Bom, 328, estabilizado em LS X-ray da 10. Bom, 328, reduza a velocidade pela aproximação, chame torre 198, decimal 6. É 200, chama torre 26, seja o 228. Bom, 697, reduza a velocidade para 1970 mais. 70, 697. Gente, Diego Vitor, tem outra sequência. Tem mais uns. Dois. Tem mais uns 5 tráfegos aí sequenciados para a pista 10. Quem mantém o setor de Tapuã, aguarde para a toca emitida no 7. Ok, dá para ver que não é possível cortar logo aqui não, né? Não, não dá não, já está bem, bem próximo aí. Tá bom. Oi Salvador, muito boa tarde, gol no 328, final baixado de chegada. O azul 4089, mantém a presente posição? Tá mantendo, ponto espera, acabou de chegar 4089. Gol no 328, continua aproximação, pista 10, agora liberação, tráfego companhia que o pré-7 cruzou a cabeceira, à sua direita temos o helicóptero mantendo visual no setor do farol de Itapuã. Continua igual a liberação. Gente, aguardando o fiscal 328. Gol no 6947 para interceptar o curso do localizador, curva à esquerda para 150. 150, no 697. Gol no 754, controle. Gol no 754 na escuta do controle. 754 na escuta. Gol no 754, chame Centro Recife, 12545, até 2085. 2545, 2085. Poderia voar a dona dar presente ao Xanair 63, 15, devido à formação à frente? Xanair 63, 15, mantém a chegada. Possível, senhora, tem uma formação à nossa frente. Gol no 328, pista 10, checa o trem pouso autorizado 90 com 14. Gol no 924, desça para 2000 pés, ajuste na 091. Para o pedido, cliente para Romeo. Para 2000, gol no 924. Gol no 697, completa de aproximação, chame torre 118, desce na 6. 261, 697. Final da 10. Ok, visou para lá na curva da 10. Eu tô com outro gol sequenciado, tá aproximadamente uma milha de Simbra. Tá totalizando aí 5 milhas do tráfego no, na sequência. Ok, tá próximo aqui a 35 então. 5995, mantém a presente posição. Quem é que o Vitor está presente agilizando, está livre? Tem condições de cruzar a final da 10 agilizando o medida possível? Agilizando, Vitor. Está livre então, cruzamento e base, chame na curta, é que o Vitor. Ok, Ok, senhor, lá na corta, Vieta. Bolo 697 na escuta, torre? Na escuta, embaixo, checado, 697. O número 2 para Porto, traz para a sede Airbus Companhia, estou helicóptero cruzando a cabeceira 10 aqui, vai girar a base para a pista 17 sem interferir na sua aproximação. Continue, aguarde pista livre. 7-1-6-9-7. Papá, o meu índio da Alfa mantém a presente posição. O time que chamou? O bom nome é 00. Natal, nível aprovado 37, pronto, qual é? Negativo, livrou a pista agora. O nome é 00, coordenação dos pais. 370, autorizado, rota para o Zulu 10, decola no zero, curva esquerda, subida Puca, transição Zipá, 5505 transponder, controle da PL 199, décima 8. O Solo Salvador é o gol no 600, informa que está aqui na... Acabou de ir na pista, está aqui na interseção Kilo para ingresso pátio 3, né? Então seguir para o pátio e seguindo a copia. Tenho no 600, aqui a gente aqui em Salvador trabalha com proatividade. Pode prosseguir via Kilo Pátio 3 e Pátio Principal, meia dúzia, portão. Exato, então, via Pátio 3, a meia dúzia, portão, no 600. Obrigado, muito bom dia, boa tarde. O 328, Lebrão. 328, bem-vindo. Tráfego da companhia seguindo via Kilo Pátio 3, Pátio Principal, portão 08. Quilo, pátio 3, pátio principal, portão 08. Bom, 322. Saulo, boa tarde, boa noite, 06, informação Romeu. Alô, boa tarde, gol 1806, informação Romeu. Autorização Aracaju. Aracaju 90 já aprovado, pronto, cópia. Pronto, cópia. Aracaju 90 autorizado, decolando a 10, curva esquerda, perfil da Pucajama, pós direto, 5453 transponder, controle da PR 199, décima 8. Autorizado nível 190 Aracaju, decolando a 10, curva esquerda, sai da Pucajama, transponder 5453, controle 198, bom 806. Obrigado. 2685, uma batalha, mensagem 1. Suave, decolagem, 3A. Decolagem, 408, mano. Gol lá, 24, tem ano, baixar travado. Gente, gol 924, continua a aproximação, pistão 0, agora a liberação, em Beira da Azul já iniciou a rolagem da pista 10. Gente. Informação de tráfego, temos o helicóptero aproximando para a vertical cabeceira 17, sem interferir na sua aproximação, que vai aproximar para a vertical da cabeceira. Continue igual a liberação, gol 924. Ok, 924, tráfego não esquece. 76, obrigado. Mike é com o Vitor, vou decolar um Indy November Alpha, tem condições de aguardar para a emitida na sequência? Salão. Tive pouso lá, 24, pistão no zero. Tive pouso lá, 24. Mike é com o Vitor, está pronto para a emitida, aguardando a autorização. Gente, só um instante para a emitida, tem um tráfego da Guna curta final, ok? Tem condições de taxar a baixa altura até 35, aguardando para a emitida? Sim, baixa altura então, na vertical da pista, aguardando para a emitida, o Mike Vitor. Baixa altura, após o cruzamento da 10. Índio November Alpha, falei, mantém a pistão 7. E o trip? Poderá repetir, senhor? Eu ainda não possuo plano de sistema, porque está pouco cedo, e o plano entra no sistema em torno de 20 minutos antes do horário, mas assim que eu já tiver, eu já chamo o senhor. Para a cópia. mandará informar a saída, senhor. Ok, Vitória da Conquista, Goleval. Goleval após direto. Goleval, obrigado.